pirataria. É isso aí, bate no pare, vamos arrebentar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bate o tchan. Bate o tchan. Bate o tchan. Tchan, tchan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bate o tchan. Bate o tchan. Bate, mãe. Bate o tchan. Se segure, gote a cite. Que eu vou mexer, que eu vou quebrar, que eu vou sambar. Vou de ladinho, vou agachadinho, pra bater caverna balançar. Vou no passo do pinguim, fazendo assim, fazendo assim, chamando o coringa. Tinga laga tinga, tinga laga tinga, chamando o charada. Pra ver a pomposada, pra ver a pomposada, fazer a parada. Hobby, quero ver a molecada. Tá de frente, tá de lado, tá em cima, tá embaixo. Remelejo no bumbum. Hobby, pra chamar na batiguel, pra quebrar no miudinho, pra dançar devagarinho, remexendo bonitinho. E chame a gente pra sambar. Danado, vou voando baixinho. Vou voar, vou quero voar, te ver no passo do morceguinho, levantando voo que nem aviãozinho. Quero te ver no passo do morceguinho. Morcegão. Bate tcharará tcharará. Bate tcharará tcharará. Bate tcharará tcharará. Olha o bate tchan. Molecada. Bate tcharará tcharará. Bate tcharará tcharará. Bate tcharará tcharará. Olha o bate tchan. Miau. Ai, minha gatinha, vamos pra minha bate caverna. E eu, meu compadre? Você fica com a batiguel. Entrei com o pé direito, hein? Danado. Então vamos arrasar em Gotham City. Se segure, coringa. Se segura que o bicho vai pegar, viu? Bate-chan. Batiguel. Bate-chan. Mulher gato. Bate-chan. Santa rebolada. E bate, compadre. Bate-chan. Bate-chan. Opa! Bate-chan. Vou no passo do pinguim. Fazendo assim, fazendo assim, chamando o coringa. Tinga laga tinga, tinga laga tinga, chamando o charada. Pra ver a pomposada, pra ver a pomposada, fazer a parada. Hobby, quero ver a molecada. Tá de frente, tá de lado, tá em cima, tá embaixo. Remelexo no bumbum. Hobby, pra chamar a batiguel, pra quebrar no miudinho, pra dançar devagarinho. Remelexo bonitinho, e chame a gente pra sambar. Pegando voando baixinho. Quero te ver no passo do morceguinho, levantando voo que nem aviãozinho. Quero te ver no passo do morceguinho. Jack Charada, cuidado que esse homem é perigoso, viu, meu compadre? Gotham City. Beleza, meu bate-compadre.